ponte 1-2-1, thank you. Eu vou 1-5-5-6, próximo ao ponto 0P, estou no 0 pronto. 1-4-0, tudo em forma com o visual, vento acha aqui na 8-9. Opa. 5-5-2-2-0, prossegue o táxi Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 5-2-0-0. Cisco no zero, sinal de 7 milhas. 104082, informe quando visual com campo, vento uma centena, 7 reais. Está visual, azul 4082. Doutor autorizado, pistão no zero, check trem. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju. Controle 1-1-9-8, aciona 5040 no transponder. Controle, aciona 5040, voo no 790. Voo no 790, correto, portal 62 e chama pronto, spec, se não me engano. Vai reportar em buraquinho, se é a terra. Foi travou, azul 4082. Gente, azul. Salvador, 354903, na 08, para o Puxa Tronete. Lima, na Lima chame solo, fica a seu critério, seguir via pista ou via taxi. 3, 3 autorizado, corrigindo. Confirmando, está na ponte 08 do pátio principal. Afirmo. Gente, no 08 autorizado, na porta táxi. 08 autorizado, ele botará 4903. Controle, Serna vertical de busca-vida. Gente, torre 1-8-95, bom pouso. 2-5, grato, Serra. Oi, Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Bravo, Serra. Serra, segue pra tudo? Você bate pra tudo, senhor, então só seria o pátio 3, por aproximadamente 2 horas, está autorizado, caso negativo, pátio 4. Ok, inicialmente. Setor Norte, livre do litoral, curva direita e aguarde o Setor Norte. Instruções, Bravo Serra Serra. Vou guardar no Setor Norte, instruções do Serra Serra, grato. Salvador, bom dia, o Azul 4207, ponte de operação, como número 2. 7-4207, Luma 55000, autorizado a ganhar e manter. TAM 3895, só um instante para iniciar, por gentileza, aeronave da trip no 08, já no push, irá táxi a retaguarda. Salvador, bom dia, azul 4082, vou aqui com a pessoa. Azul 4082, prossegue o táxi via Alfa, reportante ou táxi Juliette para ingresso? Até a Alfa, reporte antes da Julieta, azul 4082. O confirmando 84, Ribeirão Preto e autonomia? Ciente, prossegue o táxi via parte principal, Índia. Ponte espera a torre 118.95, ajuste no zero no meio, um bom voo. O Alfa Tango Tango segue aeronave da Trip até o Pátio 3, tá me escuta agilizando. Azul 4207. Condições de agilizar o táxi até antes da Juliette? Afirmativo. Agilizando por gentileza, aguardando para ingresso no pátio principal, duas aeronaves táxi antes no momento. Gente, agilizando azul 4082. Gente, azul 5019, autorizado o final do procedimento LS, reposte no curso. O 5019. Retorno 52, chame torre 198, decimal 95, composto. O azul 4082, observe duas aeronaves do táxi, uma aeronave da Trip e uma segunda aeronave um Charlie 402. Após a passagem do seguro tráfego, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, tá visual pro tráfego azul 4082. Torre Salvador, bom dia, Netuno 52. Bem, Netuno no 52, reporte girando base para o 90, embaixo travado. Netuno 40 graus, 79. Reportará, Netuno 52. Zona 556, reculou 57, chame o controle em 199, decimal 8. 198, Zona 55, reporte. Torre, o braço está no pátio controlado, já visual com o autorizador. Gente, Bravo CACA, solo 57, frequência livre, boa. Livre, graças, senhor, CACA. Doutor, tá bom, bom dia, bom, 556, passando 2110 na DEL. 1-556, contato a decolagem, autorizada a subida nível de voo 360, no perfil da saída da EL. 360 no perfil da EL, nós 550. 4085. Botão 3895, coordenem com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Azul no 01, livre pushback, acionamento, reporta táxi. Após o parqueamento do Azul no 01, autorizado o Netuno 52, da base para final, trem baixado e travado. Gente, Netuno, Netuno 40 graus, 8 nós. Ajuste 1-0, 1-6. Sim, o outro lado pista 1-0, Netuno. Gente, aguardando pista livre, ajuste 1-0, 1-0, Netuno 52. Pista livre, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado. Alfa Tango Tango autorizado para Paulo Afonso, nível 090, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Lotar. Após Lotar, via Whisky Uno. O controle 119, decimal 8, aciona 5037 no transponder. S2 1895, compusa. Salvador Azul 509, aumento do ataque. Azul 4207, decolou 59, chame 198, bom voo. 198, obrigado. Azul 509, reporte passando externo, embaixo e travado. Reportarei lá. 4207, contato para a decolagem, autorizada a subida nível de voo 340 no perfil da saída da EL. 340, perfil da EL, azul 4207. Corre o clipe 4903, ajudado, contém de direito, estou com a direita. Gente, estou autorizado a alinhar e manter a pista no 03. Netuno 52, solo 00, libera a esquerda e estacionar para facilitar a frequência livre. Ok, Netuno 52, livrando a esquerda. Este de Salvador, autorizado o vácuo para hoje, bom para a chegada à bolsa e a oportunidade de descida. para 17? Bravo Delta, em vez então que pouso na pista 17, confirme. Está autorizado inicialmente a piloto do VOR, se for pousar na pista 190, deverá ingressar em algum ponto para o prestar Juliette Bravo Delta. No 790, segue o táxi via parte principal Índia, seguindo a aeronave da TAM, ponte para a torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Ainda está com 1016, ponte 018, nada com voo, a 0, boa tarde. Três milhas baixada, checada, 509. 5509, pouso autorizado, pistão 0, vento à centena, 7 nós. 0 Salvador, boa tarde, até 38. 04, informação 90. 3804, boa tarde, senhor de identificação, está autorizada a descida. Nível de voo 050 no perfil da chegada à margem, está autorizada para o ETAP. ETAP 050, margem. Controle, bom dia, trip 4903, transfere. Trip 4903, bom dia, contato na decolagem, autorizado a subida. Para nível de voo 340 no perfil da saída da EL. Gente, preto no perfil 340. Me for control? Confirm for control? 3895 chamou para o táxi. Só um momento, 3895. Center. Farm. Sutan 3895 com 772 a bordo, estamos com 4 horas e 10, Sutan 3895, táxi via Índia, ponte para a torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Índia, 18.95 para a torre, com 16, obrigado, vamos ver. Vida para nível de voo 050. 050 não, solo 03, chame no 2 decimal. 02. 19, ok? 12 a 10. 1-556 Recife, na frequência 1-3325, caso negativo 1-3395. 3325-3395, 1-556, bom dia. Azul 4207, Recife, na frequência 1-3325, caso negativo 1-3395, bom voo. 3325, caso negativo 3395, obrigado, boa tarde. Segue o táxi Alfa, reportante ou táxi Juliette para ingresso? Táxi Alfa, reportante para Juliette, já era um outro azul. Gol no 864, informação ótica, Maceió 370, só um instante, cópia, prepara a saída Puca, Jamo, Caju, aguardando. 1790, após Marília, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Pode usar e manter 1-0, gol no 8790. Afirmo, ingressa a parte principal após taxa índia até o ponto de espera. Quando lá transfere a torre, um bom voo. Salvadora 3P5, corrigindo, 9959, cliente da Oscar, para Barreiras. Felipe 9959, número 2 para a cópia, só um instante por gentileza e prepare a saída Momo aguardando. Gente Momo. Azul 50111, táxi Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, azul 50111. Gol no 864, copia? Copia. Autorizado para Maceió, nível 370. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, onde intercepta autorístico 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5060 no transponder. Autorizado, Maceió 370, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo Caju, receptar pelo 58, conforme, controle 119.8 e o transponder 5060. Voo no 864, correto, portão 5, chama pronto, se deve, pelo menos. Acelerar. Tá. 3895, contato horário, decolagem autorizada, subida nível de voo 320 no perfil da saída da EL. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo voa posição VATAP. Após VATAP, conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5045 no transponder. Autorizado, 160 para Barreiras, decola do 1-0, curva esquerda, saída Momo após o ataque. 5045, transponder e 1198, só completa lá após o ataque do CCB. Ativo, 3895. Salvador, um bom dia, Xanera 6213, informação óptica, autorização Galeão. Xanera 6213, informação óptica confere, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-19, decimal 8, aciona 5044 no transponder. Oceaner 6213, autorizado, Galeão nível 360, decola da 1-0, curva direita na Dael, Leda, após Leda, Motiva, intercepta pelo 1-0, Motiva com forma rota, plano de voo, 1-1-9-8, controle, transponda 5044, portão 4, Oceaner 6213. Oceaner 6213, correto, portão 4, chama pronto, pushback, se não me engano. Tá, obrigado. Solicita manter esta proa até reinterceptar a rota para a posição Motiva. Enviado, TAM 3895. 3895, grato. TAM 3804, deixa 2000 pés, está livre LS, reporte no posto localizador, ajuste em Salvador, 9096. 2000, em 16, a batalha está fechada, TAM 64. Fazer boa tarde, voo no 790, subindo ao 370. Voo no 790, boa tarde, contato para a decolagem, autorizado subir a nível de voo 370, perfil da saída Puca. E subindo, 90. 04 vai fazer um pedido de direito, então você tem para acertar o 75 e dar uma formação do ano. Gente, plan 3804, após o giro, está autorizada para o Edona. Plan 32, eu nomei a sua identificação, autorizada descida nível de voo 050 na chegada a Mari. Golf FCA201 sent until 4000 feet, QNH 1016. Controle, bom dia, o Papa Tango, Alfa Tango Tango, decolou da Nuzela. Papa Alfa Tango Tango, coloque o código 5037, suba nível de voo 090, não precisa sair da lotar. A afirmativa é Papa Tango, Alfa Tango Tango, acionado 5037, curvando à esquerda na saída lotada, subindo 090. Confirme, Papa Tango ou Papá? É o Papa Tango. Gente, Papa Tango, Alfa Tango Tango em contato radar. Tá. Controle 3804, está com referência, podemos voar para onde sim, para descer para a 27ª? Aguarde. Afirmativo, tanto 3804, reporte no curso localizador. Reportará o 3804. Salvador, o Juliette Bravo Delta, nível 050, está em condições visuais, dá para ver pode fica, se você quiser. Gente, o Juliette Bravo Delta, plane cancelado agora, 1-5, 1-4, autorizado a descida para 1.500, corrija, 1.000 pés, aguarde para chamar a torre com proa da rotatória, Juliette Bravo Delta. Três oito nove cinco Recife, frequência 13325, caso negativo 13 decimal 95. Ei, 13325 ou 13395, confirma. 13325, caso negativo 13395, bom voo. Ei, caso negativo 13395, muito grato e bom trabalho. Controle o Papa Alfa Tango Tango, só para confirmar o prefixo correto é Papa Alfa Tango Tango, ok? Copiado, quando possível ser chamado de pouso. Controle instalador, acionei 6255, informação ótica. 6255, aciona identificação, autorizada descida nível de voo 060, na chegada a mar e reduza para 2509. Identificou 060, chegada a mar e está mantendo 269, 6255. Gente. 1790 Recife, a frequência 2545, caso negativo no 26 decimal 85, bom voo. No 790, copiou o controle. Controle Alfa Tango Tango, está estimando Paulo Afonso, 1-6-3-2. 1-6-3-8, copiado. Voo 864, puxa estacionamento, posição 5. Voo 864, 464, autorizado, reporta, tá? Reportado. Team 4000 feet, calling for Sierra 2001. 10-2000 feet, clear the LS approach, report on local cost. Descending to 2000 feet, ILS, I'll call you on the localizer. Calling for Sierra 2001. Chegou no 790. Sim, pra baixo, eu travou o visual 3804. 79S, torre 198, decimal 95, bom pulo. Obrigado. Reduz o approach speed. Vou reduzir o approach speed, 201. Estado pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 5 nós. Livre pouso, 3204. Passamos, está autorizado a prova direta do descendo. Prova direta do descendo, vamos lá. Hello, the ground, good morning, Ocean 6, 213 and gate 04, ready for pushing 30. 6213, stand by to start up and push, expect in about 2 or 3 minutes. Yeah, board, 2 or 3 minutes more, we shall wait for you, ma'am. Vai fazer desvio à direita aqui, Alfa Tango. Sim, para o controle? É o Alfa Tango Tango, desvio de 20 graus à direita. Sente o Alfa Tango Tango, aporte quando possível para o destino. Location localizer, confia com o Sierra 201. Roger complete, approach and contact tower, frequency 118.95. 1895, confia com o Sierra 201. Tower, good afternoon, this is confia com o Sierra 201. 201, report passing out the marker in the gear, down and locked. We have the gear down and locked and I'll call you passing out the marker. Avisou que em campo, Juliette Bravo Delta. Na prova Delta, todo é guarde para chamar a torre. Guardando Delta. Retornando na prova do destino, Alfa Tango. Jet Bravo Delta proa para a rotatória 260, chame torre agora na proa 118.95, vou pôr. Agora à direita, chame 121.1. Voo 1864, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. São 3804, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. É, concentração de pássaros à direita da aproximação final, bem na curta, próxima capiteira. Não entendi da informação, poderia repetir? Grande concentração de pássaros à direita da capiteira, 1 a 0, bem próximo. Borobô. Gente, graças pela repassada de próximas aeronaves. Foi tirar base para 1 a 0, bravo dela. Você vai com a Serra 201, clear to land on our 10, wind 100 degrees, 069. Copy the wind, clear to land, runway 10, você vai com a Serra 201. Chegou no 164, quanto espera? 1864, mantenha a ponto de espera. Só para informar o companheiro aí que vai pousar, tem bastante passo aí na curva final, um pouquinho pro lado esquerdo, deve ter uma ascendência aí. Você é com a Serra 201, attention to flock off board at left of the runway. Copy, 201. On the ground, that's 2-3, vacates the right, contact 1-1, to one, decimal 1, so long. Contact 1, so long, 0-2-2-6-0, boa tarde, sem identificação, desça nível de voo 050 na chegada a mando. Desça 050, chegada a mando em 2-3-0. Vento 1, centena 5 mais. Autorizado, Delta. Condição, senhorita da presente, autorizar a voz direto do Lucas. Tem um passarinho do módulo? Afirmativo, senhorita, 2230. Afirmativo, autorizado a prova de Duna 2230. Voz direto do Duna 2230, descendo para o 050. Muito obrigado. We have 61 people on board and 4.5 hours on fuel, alternating UPB Guarulhos. Ready for 10. Can you confirm the souls on board? 61809, 6265. Negative. 81. 81. Alternate 6213, text until holding point. When you're ready there, contact 118.95, alternate 71016. 1016, 106, key attack, attempt to hook short turn 0, wind over there and 118.95, alternate 216. Aí, fam. Controlador, boa tarde, é o Azul 4463, sente da OSCA, autorização de tráfego, filial. 4463, Ilhéus, OSCA confere informação em curso. Guarde de cópia, mais um minuto para a cópia, Ilhéus. Bem, por favor, confirmar a subida. Será, Dael? Dael. GSA 201 via taxi Juliet, coming back before taxi Lima. Coming back to taxi Lima. No 864, autorizado decolar, 120 graus, 069. E decolagem, 0, boa noite. 195, composto. Esquilo para o Pato 3, autorizado o táxi. Juliette, Bravo Delta. 90. É 090, é 090. É possível. Salvador, passarinho do 2230, solicita voar para o 1930, evitando a formação por aproximadamente mais 15 minutos. 20 desvios do 2230. Livre de desvio, reportarei quando em condição de voltar a voador. JS201, text via Lima and taxiway Mike, call me back, taxiway Quebec. É 98, obrigado, bom dia. Bom dia. Boa tarde, boa noite, 64, coluna 6, escuta. 1864, contato radar na decolagem. A nível de voo 370 no perfil da saída PUCA. 7370 perfil da PUCA, voo 964. Papa Alfa Tango Tango, chame o centro Recife, a frequência 25.45, caso negativo 126.85, no voo. 2545, saída da EL. Da EL, né? Yes sir, 201 at the taxiway Quebec, maintain position at the home point and contact tower 118.95. Agora está informando, vai voar para o 160 para evitar a formação. Sente, 2230. Taxi 01, now Quebec, taxi via runway 17 to taxiway Oscar and gate 4. 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Após da EL, voa a posição coral, após coral, conforme rota do plano de voo. Controle em 119.8, aciona 5051 no transponto. DMA 255, complete final do procedimento LS, chame torre 118.95. 8895, 6255. Azul 4463, correto, portão 1, chama pronto para o espectro também. Alô, Salvador, trip 9959, faz 3, só para o estacionamento. Trip 9959 autorizado, reporta táxi. Já o estacionamento, é para trás. 6213, mantém o holding point. Address key for your company, passing now, auto market. Front 3-2, 1-6, solo aos 3-0, livre direita, 1-2-1, decimal 1. Direita 2, 1-1, agora. Conforme o tempo total de voo? Modificado para 2 horas e 30. Gente, obrigada. Última aproximação, guarda pista livre. Aguardando pista livre em 6285. Salvador, bom dia, centro e 206. Rádio do centro. Taxi de Alfa, reportante ou taxi de Juliette para ingresso? Ok, taxi de Alfa, reportante da Juliette para ingresso, 3206. Estão na 0, vento 1 a 0 graus, 0,6 dúzia de novo. Baixou e travou, tem livre pouso, 6255. 5021, boa tarde, número 2 para a Copa, prepara a saída da Eule da Motiva, aguardando. Eule da Motiva, aguardando. TRIP 9959, próximo para o táxi, está com 71 a bordo, 0400 de autonomia, alternando Serra Bravo, Bravo Romeu. TRIP 9959, táxi via parte principal Índia, ponte espera torre 1 ou 8 decimal 95, ajuste 10 no meio, bom voo. Autorizado, parte 3, parte principal Índia, ponte espera 3895. 2 no meio, observa a aeronave da TRIP no táxi, após prossegue Juliette, portão 04. Sim, observa a aeronave da TRIP no táxi, após Juliette 04, portão 3206. Gol 2067, copia? Copia 2067. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta o pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5074 no transponder. Autorizado nível 360, decolando a 110, com curva direita da Euleda Motiva, a Presulu 110, conforme rota do plano de voo. 119, decimal 8, controle 5074, transponder, gol 2067, está no portão 110, solicita pushback acionado. Gol 2067 correto, portão 10 autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta na táxi, gol 2067. Paulo Salvador, Janer, 6255, Alfa. Gráfico 6000, PDS X-Ray, reporte no curso localizador. PS para 2 mil pés, nesta proa está autorizado interceptar o ILS da pista 10, reportará estabilizado 2230. Azul 5021, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Motiva, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5102 no transponder. Eu sou autorizado para o Guarulhos, 5060. Decola 10 com curva direita, saída da AEL Motiva, para intercepta Pêndulo 10. Azul 5021, apenas confirmando Dael, perfil da saída Dael, após Dael, voa posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, após posição Mota. Correto, portão 8, chama tanto, espécie, na minha tela. Xané 6255, táxi de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2, 6251. Então, Dael, Leda de Porta. Porta, Xané 6213, foi da Concepción Department, climbing, mantém o flight level 360, Dael de Porta. Dael de Porta, and climb to level 360, Russian 6213. Group 9959, decolagem autorizada. Pista 90, vento 950 graus, 079. Decolagem autorizada, 9959. Papa Romeu Fox, Serra Novembro, apenas confirmando, decola da 17 ou 10. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 400, decola da 17 com curva direita após a decolagem no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiba, onde intercepta Upper Zulu 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8, aciona 5076 no transponder. Salvador, boa tarde, é o trip 9959. 9959, contato para decolagem, suba nível de voo 160 no perfil da saída Momo. 160, saída Momo, 9959. Azul 4076, desça a 2 mil pés, está autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporte no curso localizador, o ajuste 1096. 2106, contataremos o final do X-Ray 4076. Azul 4463, posição. Azul 4463, só um instante para iniciar, a nave da Gol no 10, presta inicial táxi, já está aqui na retaguarda, não me escuta, aguardando. 4463. Apareceu só de táxi, Gol 2067, 177 a bordo, 3 horas e 50 minutos de autonomia, alternativa o Galeão. Gol 2067, táxi via parte principal Índia, ponte espera a torre em 118.95, ajuste no 06, um bom voo. Prezado, pátio via Índia, ponte espera 118.95, ajustado no 06, boa, Gol 2067. Tango Juliette, Zulu Charlie, boa tarde, prossiga. Em só um instante, cópia, só me confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Em só um instante, em cópia, por gentileza. O azul 4463, coordenando com a equipe de solo, após a passagem na nave da Gol, a retaguarda, livre para os pés, acionamento, reporta a tarde. Após a passagem na nave da Gol, e o 4463. De 9959, autorizado apoio de Momo. Momo, 9959. Papatango Juliette, Zulu Charlie, copia? Autorizado para as fechadas de Freitas, Serra, Novembro, Tango, Foxtrot, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 1, 19.8, torre em 1, 18.95, aciona 5101 no transponder. Sorry, ma'am, I didn't call for Ocean 6213, could you say once more? Frequency 133.25, if enable 133.95. 13325, enable 13395, thank you, tchau, mano. 9959, desvia direita pro 330. Desvia, desvia, trip 9959, reporte quando possível pro Avatar. Depois da neve, obrigado. Controle, eu ia. Prossiga. Para interceptar o litoral e segue para a região de Monte Gordo, próximo a Jacuípe, para sobrevoo. Sim, aqui, vamos do Tango, reporte para o sobrevoo. Juno, décima 1. Liga 21122. Canal Charme Taxi, Juliette, Zulu Charme. Boa tarde. Contador da 0220, boa tarde. O Xané 6254, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia da Motiva, aguardando. Boa, obrigado. Passaria 2230, boa tarde, prossegue táxi Alfa Kilo Pat 3, atentou o sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, 2230. Confirmando 340, nível solicitado. Preparação 36, solicitado 34. Sim, só um instante em coordenação, por gentileza. Aguardo, prazo. 7 Bravo Delta, fique atento à aeronave da Trip agora partindo neste pátio. Reporta para ingresso no pátio principal. LS 4076. Complete nosso procedimento LS, torre 198, decimal 95. 1895, bom dia. Dias 5476, o ILS, 8 milhas, apesar de abaixar travado. Ajuste 1016, azul 4076. 1096. Aproximadamente mais 15 milhas. Sim. Bravo Delta autorizado ingresso no pátio principal. Reporta quando passando através do portão 08. É 254, copia? Copia 6254. Autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19, decimal 8, aciona 5-0-67 no transponto. Salvador, boa tarde, o gol 2067, saiu da El, passando 2000 pés. O 2067, boa tarde, contato radar na decolagem, sub e mantenha nível de voo 360, perfil da saída da EL. Perfil da EL para o 360, voo 2067. 9959, voando batata. Solicente, trip 9959. Gente, o Juliette Bravo Delta, mantenha a posição antes de ingressar no Taxi Lima, estou com duas viaturas no sentido contrário, prosseguindo para esse pátio, por gentileza. 076. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia de nós, 4076. Pouso 4076. Juliette, Zulu, Charlie, chama na hora para ingresso 1-7. Táxi azul 4463, 1-2-3 ao bordo, 3 horas de autonomia até na Salvador. Azul 4463, táxi via Índia, ponte para a torre em 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-9-6, bom voo. Índia 1-8-9-5, 1-0-9-4-4-6-3. Juliette Bravo Delta, tá livre para seguir Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre para o cruzamento. 1, 40 graus, 059. Ali mantém cabeceira 17. Salvador, Cordial, boa tarde, 4463, está pronto para mostrar da pista no zero. 1-4463, Ali mantém pista no zero. Ali mantém no 0-4-4-3. Azul 4076, solo aos 47, direita, 1-2-1, décima 1. Abaixo, Juliette, let's ask, ok, identify you at my position, report right for 10. Romeo Juliette Let Serra descend to 1,000 feet, reporting crossing 2,500. Descend to 1,500 feet, reporting crossing 2,500 feet. Descend to 1,500 feet. Bravo Delta, livre cruzamento, pistão na 7. Zulu Charlie decolado agora às 4:08, sul restrito no meu pés, até o farol da barra, corredor axé ou liberação do controle, alterna agora 19:08, boa viagem. Curva à direita, ou no meu pés, restrito até axé, chama com 19:08, reporto o bando de pássaros na decolagem. Gente, graças. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango, Juliette, Zulu Charlie, decolando 7, curvando à direita. Papatango, Juliette, Zulu Charlie, mantém-se em condições visuais, no meu pés no corredor axé, reporta no farol da barra. No meu pés, corredor axé, reporta fora da barra, Juliette, Zulu Charlie. Bravo, Delta, frequência livre. Azul 4463, contato radar, sul para 180, saída da El Coral. El Coral, 180, 4463.